me diz que é fã. Que eu não saio mais da tua mente se eu souber amanhã. Cê sabe, nada é pra sempre, eu vim de muito longe. Você diz tudo é diferente quando tá só mãe. Ela machuca os homens, quase se sente forte. A sua melhor parte, quase nunca mostra. E várias sete chaves, o amor que sobra. Sete chaves pra não, só pra não sofrer. Precisa de alguém que te entende, baby. Que seja cura pro veneno do mundo que te enfraquece, baby. Não saio da mente, tipo a onda desse back que te entorpece. Eu vi que nas imperfeições é aonde nós dois se parece, baby. Oh, você que escolhe. Depois da boate nós vamos pra onde? Eu sei o lugar onde a paz se esconde. A vista parece até de Los Angeles. Na rua fez laços igual de sangue. Do nada montei um império gigante. Na fura de um tanque na calma gigante. Vou fazer o mundo saber o meu nome. O Bros, ela disse que é minha fã. E hoje vai me dar um motivo. Quer sentar até de manhã. Tem inspiração do hino. Só com a minha mente mudei o destino. Gato, eu nunca me perdi no caminho. O que eu consigo ser feliz sozinho. Foda que essa bandida é um perigo. Me diz que é fã. Que eu não saio mais da tua mente se eu souber amanhã. Cê sabe, nada é pra sempre. Eu vim de muito longe. Você diz tudo é diferente quando tá só nós. Ela machuca os homens, pai se sente forte. A sua melhor parte, quase nunca mostra. E várias sete chaves, o amor que sobra. Sete chaves pra não, só pra não sofrer.